Estáis escuchando el Sons de Lusofonía, la hora de los países que hablan portugués, en el 91.4 FM de la Radio Lliure, la radio libre, la contrabanda FM. Recuerda que también nos puedes escuchar en el streaming y también nos puedes encontrar en las plataformas de podcast. Hoy, 12 de enero, emitimos el quinto episodio de la primera temporada del Sons de Lusofonía, el primero de 2024. 12 días después, pero aquí estamos para dar la bienvenida a este nuevo año, que esperemos que sea... Siempre se espera algo de bueno de los años que empiezan. Pero esperamos que sea un año... que no sea un 2023 reempezado. Esperamos que sea un año de propósitos colectivos, donde impere la paz, la democracia, la justicia social, la conciencia ambiental, la empatía. Y esperemos que sea un año con menos prejuicios, más juicios, menos violencia, menos feminicidios, micromachismos, menos odio, más respeto. Derechos civiles, garantías fundamentales, menos muertes en el mar, más aire para respirar y agua para regar. Escuchamos Grito de Paz, Psiga Stenta. We'll be right back. Konkonane kuvete kutsurile nitikoni muanita konkonane kaifane nitikoni muanita konkonane kungumolo efone nitikoni muanita Hace 4 años que la mozambiqueña Selma Wamuse, aquí acompañada por Cheney Wagune y Mbai Mbrima, cantaba No Guns, apelando al desarmamento militar y a la paz, un propósito bastante presente en este inicio de año. Y nos vamos a Angola. Paulo Flores y Yuri de Cunha denuncian la opresión del pueblo angoleño. Caso Cuta, 1 de enero. Dombolo, dombolo. Vizinho finado queria ser polícia. a mesma desde que a Teresa partiu. Olha quem te avisa, sempre acredita que a Tulandiza celebrar a vida. Oh, tombolo, tombolo. Oh, tombolo, tombolo. Diz o povo oprimido quer beber. O povo oprimido quer beber. O povo oprimido quer beber. O povo oprimido quer beber. A camisa, deixa a alegria voar. Quem voa, quem voa. Tira a camisa, deixa a alegria voar. Quem voa, quem voa. Olha a família toda reunida. Vem, vem, vem, vem. Olha a Macema. Essa é a Macema de Angola. Toca. As damas à esquerda, cavalheiros à direita. Fogo, fogo, fogo, fogo. Dança, mamá, dança. Vale, Munca. Família, acorda. É alegria. Vem, vem, vem, vem. Quaderno. De boba, para! Se explicar na esquadra que é pra dançar. Pensaram que cortaram a minha língua. Mas eu falo em ronga, falo em cena, falo em shih tzua. Eles não sabem bem qual é a minha língua. Disseram as más línguas que era filho da oposição, que eu não sabia o que escrevia, que por trás havia uma mão. Tu escreves por conta própria ou por conta cartão. Eu não sou igual ao Roger, eu sou meu próprio patrão. Enquanto eu cuspia com os testículos no lugar, muitos escondiam os testículos para garantir o lugar. Isso inclui censurar, caluniar a minha música, levar-me à Procuradoria da República. Depois acusam-me de falta de patriotismo. Mas a Gaia, porquê que não falas das praias e do turismo? Eu falo desses porcos que vêm aqui fazer turismo. Transformas nossas praias em campos de racismo. Copiamos os europeus de forma sistemática. Teu filho já não estuda porque a passagem é automática. Chega a quinta classe, é uma criança problemática. Escrever o próprio nome é uma operação matemática. Eu falo, não me importa o que maçarocam ou perdizem. Em nome dos que se calam, deixa até os 15. No aparelho do Estado, espera que o salário caia. Falo pelos que não têm salário. Meu nome é Azagaia. Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia, Gaia. Eu pelo menos não menti. Diz a verdade na tua cara e tu calaste. Eu pelo menos não menti. Diz a verdade na tua cara e tu calaste. Eu pelo menos não menti. Diz a verdade na tua cara e tu calaste. Eu pelo menos não menti. Diz a verdade na tua cara e tu calaste. Quando eu disser asa, vocês dizem Gaia. Quanto mais perto da verdade, mais perto da funerária. Mais longe de fatos de luxo e casas de praia. Mais perto do povo em casas de construção precária. A verdade não tinha cara até tu conheceres a minha. Basta chegar às eleições para veres a cara da mentira. Miúdas com cara linda cedo se cansam da cozinha. E para subir na vida muitas baixam a calcinha. Dizem que a vida prostituta manda que esta vá por cima. E quanto mais baixo fores, mais chances tens de estar por cima. Sobreviver é como sexo. Aprende-se, não se ensina. Sexo é como sobreviver. Tenta-se em qualquer esquina. E hoje faz-te tudo para entrar do mundo da fama. A boca que te brocha é a mesma boca que te defama. E quando és famoso, tens sempre companhia na cama. Depois acabas no hospital, sozinho na cama. O que pais perdem filhos, ganham ordenados. Serviço militar ou entre o exército de desempregados. E os licenciados não têm licença para expressar. Polícias revoltados têm licença para matar. Se labels são for life, artistas são suicidas. Cotoneta é for life, mas eu tenho nove vidas. Azagaia, cabelo curto, com ideias compridas. O eterno vencedor das causas perdidas. Eu pelo menos não menti. Diz a verdade na tua cara e tu calaste. Eu pelo menos não menti. Diz a verdade na tua cara e tu calaste. Eu pelo menos não menti. Diz a verdade na tua cara e tu calaste. Eu pelo menos não menti. Diz a verdade na tua cara e tu calaste. Cantaram uma democracia, mas estava sucundido. Maturo já sei na claro, nosso turno vira sabido. Cada um com si mania, claro dondo vira quadrado. Cada um com si teoria, coração pende de si lado. Cada um com si mania, claro dondo quadrado, cada um com si teoria, coração pende de si lado. Imanel vira mambia, de lobo vira chibinho, de flano tá fazer magia, da pogrogo tá vira vinho. Mentira põe de cada dia, verdade que só tá contado, não soro vira só fingido. Converso de demagogia, vida vira simplesmente, conselho vira catoviro, tudo é água na bala e frado, é realidade de hoje em dia. Maioria só todo contente, com a vontade na democracia, flado, placa, tens em mente, oh, depois sabe morrer canada. Inglês

país onde uma mulher negra possa acessar e permanecer em diferentes espaços, tomar as decisões sem ter a sua vida ceifada em 5 tiros da cabeça. Um projeto de país onde uma mãe de um jovem negro não sofra todos os dias a dúvida se seu filho vai voltar pra casa, porque ele corre risco de ser assassinado. Nosso cabedal. E as instituições dizem que isso é um fator geral. E não existe raça preta e branca, isso é factual. Um projeto de país em que negros, brancos, indígenas, populações tradicionais e todas as pessoas, independentes de sua raça, cor, etnia, gênero, sexualidade, tenham seus direitos constitucionais garantidos e sejam tratados com dignidade e igualdade de oportunidades. Elsa Soares, Benegão, Pedro Loureiro, bla bla bla. También de Brasil el colectivo Alafia, el grito antirracista de la población afrobrasileña. Y seguimos con nuestros propósitos para 2024. Agua, Baiana System. É Orimpó, no ponto futuro doce o sal vão se misturar. Escuta já, escuta já. Se eu mandar, Me perdoa a ousadia, tiras o meu pulmão. Asfixia de Angola, sim, com azia, com sessão. Dessa porção de vida, um cirurgião. Sem paixão nem mestria, é feio o estrago, desesperado, grito alto sem ser ouvido. E agora, claro que esse é o tráfico de órgãos mais lucrativo. Índio vem, a cidade é linchada. Cara pálida vai no mato, entra logo desbastando. É justiça da maioria de egoístas, expectativas, querem todas regalias só porque vão votando. A culpa nunca tem só um sentido. Fica adulto ouvindo, olha antes para o teu umbigo. Olha, preocupa o fim, mas queres seguir consumindo. E assim produzes lixo, cais no ciclo repetitivo. Quem fala litros e não faz nenhum cochito. E porquê que em vez de fugir da responsa e de fingir inocente, não juntamos forças já imediatamente para quebrar a corrente dessa gente má indecente? Aqui deito a semente com desejo inocente que ela desabroche no teu consciente. Se a Amazônia for com o caralho, tudo vai se foder. Eu não quero estar por cá quando isso suceder. Quando a mãe natureza perde as estribeiras, não há gentileza, pois não há gente isenta. Todas as lágrimas do mundo não alteram nossa sentença. É preciso mandar o grito. Urgente foi ontem, hoje é imperativo. Temos de ser competentes na missão imponente de cunhas e dentes vir salvar os nossos filhos. Salvar os nossos filhos. Temos de ser competentes na missão imponente de cunhas e dentes vir salvar os nossos filhos. Salvar os nossos filhos. Salvar os nossos filhos. Hoje é imperativo vir salvar os nossos filhos. Bora ser contundentes para salvar os nossos filhos. Salvar os nossos filhos. Salvar os nossos filhos. Batida, Iconoclasta, Octapus, DJ Dolor, salvar el planeta, salvar nuestros hijos y nuestras hijas. Casa bonita, começam os guests, fome infinita. Mais um L, orgulho nacional. Corrida sem lei, onde vais, Portugal? Onde vais, Portugal? Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. E o que é que fica? Como é que fica? Quem é que fica? Como é que a gente fica quando essa gente rica gentrifica? Quando há uma gente que fica com cada metro quadrado da nossa vida e memória, onde é que a gente fica? Quando nem se identifica com essa calçada refeita, com essa fachada que foi feita para dar uma cara de outrora a um fascismo de agora que só quer saber da receita na sede excêntrica. Quem vem de Paris é na hora, quem estava aqui é para fora. Quem vem de cruzeiro vá embora, quem vem no barco que demora, que vá morrer borda fora. O Estado quer é em mim e o banco quer é penhora. Voulez-vous parler, parlez-vous français, do you speak anglais, entre si vous plaît, chete se calais, chete se vem de calais. E dizem que o mal é culpa dos pobres, mas afinal qual é? Coisa qual é ela? Tem tanta gente sem casa e tanta casa sem gente e um camó na janela. Qual é coisa, qual é ela? Desaloja e a loja, o camone e a loja, da sardinha, do pastel e o hostel para quem foja. Geada do norte e o sul despoja. Desalojamento local para alojamento local, no mínimo paradoxal. E agora este local é igual a qualquer outra capital. A qualquer outra capital. A qualquer outra capital. A qualquer outra capital. Senhor Presidente, não ando feliz. Eu quero ser sonhos e não quem maldiz. Calem-se os fachos que ardam bandeiras. Aqui o assunto não são as fronteiras. É sempre bem-vindo quem venha por bem. Problema é haver uma casa para cem. Salários tão baixos, amarga a batuta. Que felicidade interna tão bruta. Eu que só vinha para falar de amor. Que encontrei a foto da casa da Mariquinhas. Está toda recuperada, a fachada está pintada, a entrada decorada, andorinhas. Da recepção ao terraço, para o turista modernaço, a senha da internet é alfacinha. Tuga só o empregado atarefado a servir a caipirinha. Me pedi a lista do bistrô e era tudo tão gourmet que as sardinhas vinham em pão integral, sem glúten e sem sal, montadas na vertical e com ervinhas. Souvenir bordal pinheiro a custar tanto dinheiro que só mesmo para quem tem libras esterlinas. E não se esqueça de pôr like lá no site do Hostel da Mariquinha. Estacionado na entrada e o barulho de uma mala de rodinhas arrastada pela calçada, pela bifa acalorada que não sabe que Lisboa tem colinas. Não coube no 28, onde o espaço é muito pouco e da baixa até à graça vai à pinha. Carteiristas e turistas corpo a corpo, tipo lata de sardinha. Bonito ver a casa restaurada e há emprego para o menino e para a menina. Só é pena ao português não ganhar para o T13 e ter que mudar para lá da Conchinchina. Mas talvez se eu emigrar possa um dia regressar com reforma que me pague as mordomias. O serviço 5 estrelas minibar do Hostel da Mariquinha. Serviço de 5 estrelas minibar do Hostel da Mariquinha. A garota não. Con Chulage. También este fado que acabamos de escuchar, un fado revisited, Casa de Mariquinhas, aquí, Hostel de Mariquinhas, por la voz desgarrada de Gisela João. Dos temas que abordam a cruda realidade de la massificación e gentrificación turística em que estão sumergidas algumas cidades portuguesas, en este caso Lisboa, la descaracterização cultural, algo que, óbvio, sucede em muitas cidades e lugares por el mundo inteiro. Barcelona, aqui, de onde emitimos, é um bom exemplo de isso. Que 2024 nos traga mais políticas públicas de control, não del turismo, pero de las empresas turísticas que se alimentan de la precariedad y claramente de la vulnerabilidad de las poblaciones locales que están cada vez más empobrecidas. Este, lamentablemente, son las consecuencias de estas ciudades turísticas y de esta masificación. Y me voy despidiendo de esta emisión de los propósitos de 2024, que no son pocos. Emitiendo de la calle Reina Amalia del Ateneo Enciclopédic, aquí de Raval. Aquí estamos emitiendo para el mundo la radio libre, la radio lliure, la radio contrabanda. Y en 15 días volvemos a emitir. Os dejo con este tema desde la orquesta brasileña Abayomi Afrobeat Orchestra, No Shit. Adeus. People want some love. People want some love. People want some love. People want some love. People want some love. People want some love. People want some love. People want some love. People want no shit. People want some love. Want some love, no shit. People want some love, no shit. People want some love, no shit. People want some love, no shit. People want some love, no shit. People want some love, no shit. People want some love, no shit. People want some love, people want no shit. We want some love, we need some rain. We want some work, we need to feel no pain. We want some love, we need some rain. We want some work, we need to feel no pain. They try to get your motor car, they try to get a house too. We must work hard to pay for the space. Ha! But you will tell them. Then you go tell them you'll be strong. But you go tell them the empty pocket. Then you go tell them you'll be strong. Nothing to do, only sadness. Nothing to eat, violence. Nothing to love, only lovers. Nothing to think, nothing to do, only sadness. Nothing to eat, violence. Nothing to love, only lovers. Nothing to think, violence. The natural go cry, yes, yes, yes. Then you go cry, yes, yes, yes. One man go cry, yes, yes, yes. Sister go. Yes, yes, yes.